Dando identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1017 via chegada a bordo. 4107 via bordo, eu ajudo 4207. Autorizado pouso, pista na 0, vento na 30 graus, 079. Autorizado pouso, 0, gol 09. Jamais comeu, Salvador? Jamais comeu e passa a barulhina do farol de Itapuã. Mike Romeo, stand by for a holdover at Pituaçu position. Holding at Faroa de Itapuã position, you confirm, Sir Mike Romeo? Sir Mike Romeo, do by your right a holdover. From now. Jade via coastline, report to cross over the threshold 28. Roger, we are about to cross above the threshold 28, and so we have the traffic on top line on instant. Ghost Papa, make a holdover at by your right at Baja Lighthouse. Okay, so please don't go right, my Ghost Papa. Bom, 230, Alimantané. Alimantané, bom, 230. Quem é que tem frequência livre da presente para a coordenação, Bobo? Grato até o regresso, Ian. Papatão, lógica, Golf Kilo, afastado 5,2 milhas, nordeste, noroeste do VR Salvador. Mantenha nível 085. Serviço radar terminado, para informação em alerta, chame Centro Recife em 126.0, alterna 128.8. Maintain 1000, stand by to change the frequency. Roger, we confirm the airline on the, which is lining up is waiting. Sir? The traffic which is lining up is waiting now. Okay, maintain this frequency. Bravo Lima Whiskey. Zulu Charlie Mike, tem frequência livre da presente para a coordenação. Zulu Charlie Mike, desconsidere e reporte através de Paris. Zulu Charlie Mike. Charlie, este é o controle de Salvador, acione identificação, desse mantém nível 050, ajuste 1017, via chegada bom. Já temos para 5000, 5017, Fox Charlie, Charlie, chegada bom. Serra Mike Romeo, contact Tower 118.95, Serra Mike Romeo. 1-1-9-0-9-0-5, thanks a lot, sir, bye-bye. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, sir, bye, call me back. So, the approach Lima Whiskey bumps here, steady 1,000 feet along the coastline. Odessa Alpha Mike Romeo, clear to cross in the field, report via coastline. Okay, we cross and we are clear for coastline to Portao, Rio, Juanes, y después de los El Corridor, Sierra Mike Romeo. Salvador Azul 2770, pronto, ponto espera da 1-0. 770, ali mantém pista na 0. Ali mantém 1-0, 2770. Ah, Mike, Romeo descend 1000 feet. We descend to 1000 feet, Sierra Mike Romeo. Decoladas 3-2, chama o controle no 2-0 decimal 1. Mande, obrigado. Bom dia, controle, eu vou no 230, cruzando 1600, mantendo a proa. 230, mantém a proa até 3000 pés, após 3000 pés, direto ao Jambo. 3000 após Jambo. Fui manter nível 370 após a restrição. 370. Charlie, can I borrow the mouse here with you? Charlie, X-ray, bravo, Lima Whiskey, with you. Maintain 1,000 feet, o Bravo Lima Whiskey, 28-1017. And report 20 nautical miles from Salvador Rio. Which coaster? Mike Romeo. Roger, Sam, Mike Romeo. Cross runway, Sam, Mike Romeo. And then the cross line report crossing threshold 28. We were about crossing QFU 28, Sam, Mike Romeo. É 2.500 pés via chegada, altímetro na 067, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. S para 2 e QS, 17 para estar usado na X-Ray, o azul 4207. Yes, sir. Impossible, confirm your estimate time to Aracaju and Maceió. Maceió 1535, I call you back to 1530, sorry. I call you back to Aracaju. Hi, Mike Romeo, maintain the cross line, call Salvador departure 120.8. Okay, the axis are clear and contacting 120.8. Thanks a lot, madam. Bye bye. Runway 28 clear now for the axis and maintaining 1000 feet to Porto Oro Juarez. Maintain 1000 feet, drainage 1017. And when possible, confirm your estimated time to Aracaju and Maceió. Sierra Mike Romeo. Okay, we maintain 1000 feet, drainage 1017, Aracaju at 1446, and Maceió 1547, UTC time. Roger, thank you. Thanks a lot. Do azul 2770. 2770, aguarde para decolagem. Aguarde decolagem 2770. Opa. 118.5, my global. 118.95. Proceed to cross line, report to crossing Threshold runway 28. Yeah, we are past Itapua, but close to Rio Drive. Complete redução para velocidade de aproximação. Reduzindo o 4207. Informação Juliette. Voo no 739, sua identificação, desse mantém nível 0, 50, ajuste no 097, chegada com média 1. 050-097, com média 1, 739, pode voar em Tato ou Duna? Guarde, 1739. 739. Papa Romeo Delta Hotel Alpha. Está afastado meia dúzia, 1 milhas de Salvador. Mantenha nível 1-1-0, serviço radar terminado. No através de Conde Chame Aracaju, 1-2-0-3. 1-2-0-3, Delta Hotel Alpha, obrigado. Delta Hotel Alpha, quando no ingresso para Aracaju, informe e desvios. Informará Delta Hotel Alpha. Zulu Charlie Mike, na rodatória. Zulu Charlie Mike, Champoy, 1-8-9-5. Champoy, Mike. Papa Tango, Foxtrot, Charlie, Charlie, chame final, 1-9-8. 1-9-8, tchau, tchau. Salvador, San 3198, bom dia. Foxtrot, Charlie, Charlie, desce para 4000 pés, altímetro na 07, aguarde demais instruções do controle. 4000, a gente avisou, solicita cancelar, prosseguir para 17. Gente, Fox Charlie Charlie, reduza para 1809, tem condições? Tem condições. Reduza para 1809, apresente e está solicitando o cancelamento das regras? Firmo. Regras de voo cancelada 1338, desça para 2000 pés inicialmente, altímetro na 07. Reporte visual com campo, voo e CEASA. Voo no CEASA, reduzindo 180, desce 2000. 545-2085, mulher. Sou Charlie Mike, avistado, posto autorizado no 7, 100 graus, 079. Posso, Mike. Qual parte, Charlie Mike? Aqui. Quem? 1017, and when possible, confirm your estimated time to Aracaju and Maceió. Completa sinal de torre, frequente 98.95. 98.95, azul 4207, conta base. 07, porra. 4207, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 4207. Mais uma passagem de Bentinga, Aracaju, a 2.46. 208. 208, obrigado. Bom dia, 2770. Cidade mínima indicada que consegue manter? 150. Tem condições de iniciar a redução para o 609? Está no 60, reduzindo. Exato. Irá prosseguir para a jamba. Ativo, então, faz a colagem, mantém a proa até 3000, depois esquerda e jamba, 648. Bom, no 648, mais um minuto para o início da colagem, agora no estudo. Ativo, está mantendo a posição na pista, 648. Zero? Afirma, direto coral. Direto coral, em subida 160, azul 2777. Charlie X-Ray, Bravo, Lima, Whiskey. Yes, Sou estéreo baixo e travou, 4207. Entre Azul 4207, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, 4207. Charlie, você bravo Lima Whisky, aí ele sai só eu. 648, decolagem autorizada, vento 120 graus, 079. Decolagem, dona 648. Sir Mike Romeo, Bravo Lima Whiskey, don't, listen you, but you don't listen him. We'll pass your message and then we'll give him. Contact him and say about Astrovsky, maintain 1,500 feet at the opposite way. And you can change frequency to 1, 2, 3, 4, 5 for coordination with that one. Okay, we will pass with 1, 2, 3, 4, 5. We'll say to him, Sir Mike Romeo. Gente, mantenha a proa de Ceasa, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95, desça para 1, no 1500 pés. 1295, desça para 1500 pés, mil pés, após esquerda, proa de Jamo. Assim, a proa de 3000, após esquerda, Jamo, voo 9648, chama 208, boa. Terra mais comeu, cortou? Terra mais comeu. You understood that we have a traffic in maintain 1,500 feet. Bravo Echo 3-5 maintain the opposite way of the little line. Yes, yes, he listened you and I confirm you he listened. Roger. You can change frequency to 1, 2, 3, decimal 4, 5 for coordination with that one and the and your traffic. Good flight. Okay, thanks sir, 1, 2, 3, 4, 5, thanks a lot, bye-bye. Bye-bye. 4777, quem te mantém 60, centro da Juliette. 4777, este é o controle Salvador, acione identificação, vê se mantenha 4000 pés, ajuste 1097, chegada, Bonf. Ah, Bonf, desce 4000, tá, 4777. Bom, 739 da Gol, tá voando Duna pra visitar a formação. Duna 739, ciente, chame final 119, decimal 8. 19, é. Salvador, bom dia, Gol 9648. 44, liberou 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 9, 4, 2, 0, 7. Aí sem restrições, QNH1, 0, 7, autorizado o final do procedimento ILS X-Rei da Pistola 0, reporta estabilizado. 2000, no 0, no 7, Liber X-Rei, Gol, no 7, 3, 9. Salvador, 3, 1, 9, 8, Anchere. 3, 1, 9, 8, desça para nível de voo 0, 5, 0, altímetro na 0, 7, via chegada. 5.017, tá 3.097. Roger. At 60, nautical miles from Salvador, you contact Aracaju. You understand? Prossiga para controle. Pois não, Rogedura, tem uma formação bem próxima à etapa aqui. Está autorizado, no entanto, reduza para 2,09. Vai seguir com o Veleiro 2 na aproximação. Um Boeing 738 na sua posição de 1 hora, 8 milhas e meia. Correção, 9 milhas. Tá certo. Então, a Dura reduzindo 3,98 centígrados. Charlie avistado, 120 graus, 079, pouso autorizado, pista 17. Pouso autorizado, 17, 77. 3098, complete redução para 1809. 3098. Celebração Nascimento, tá? A 3098 desce para 3.000 pés, altímetro na 017. Mecânico, sob condições visuais, 1.500 pés, 1.010, 1.017, reporte para a descida, direto farol da Itapuã. Chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterno 26 decimal 85. 2545, 1685, voo no 642, obrigado, bom dia. Mike Golf Papa Control. The frequency of Aracaju is 120.3, ok? You can change frequency now to 123.45 for coordination with the other traffic. And we have acknowledged about one traffic maintaining 1,500 feet above Echo 3-5, maintaining the littoral line at the opposite way. Merci, good flight. Bono 739 estabilizado, X-ray. 739 completa final, sua emissora de frequência 98.95. 295, bom. Gol, correção. TAM 3198, desce para 2.000 pés, altímetro na 017. Autorizado o final do procedimento de ILS X-Ray da pistola 0, reposta estabilizada. Autorizado X-Ray da 1-0, 2.000 autorizado, ajuste na 0. Ajuste na 0 no 7. Salvador, igual no 739, bom dia. Igual no 739, avistado, ponto autorizado, pistola 0, vento 1 no 0 grau, 079. Repouso no 0, igual no 739. Tiger. É, parte para o cruzamento da 17. Lisboa, 3198 completa final, chame de torre frequência dando 8, decimal 95. 295, Torre Salvador, 3198, bom dia. Bom dia, 3198, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Azul escuta, 3198. A 4777 está autorizado para procedimento? É o 4777, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.7, livre LS, aposta estabilizada, inicie redução. Aeronave que o precede na aproximação, 10 milhas agora à sua esquerda. Aeronave da companhia com 170 nós de ground. Inicie redução. Gente, já estamos reduzindo, desce 2.000, aposta estabilizado no X-Ray da 1.0, está na 4777. Autorizado, prossegui até Papai, chame para o cruzamento. Meu tanque, até Papai, chama lá para o cruzamento, ótimo, vou ficar. Gol 1739, sala 53, direita 219. Direita 219, gol 1739. Pode para o cruzamento, Vitor Celestel. Está 3198, pouso autorizado, pista na 0, 140 graus, 099. Autorizou pouso na 0, está 3198. Cruzamento Lima Mike, né? Quebec, corrijo. Quebec Mike Lima, né? Lima mantém a posição 219. Tá, ele até prossiga a retaguarda. Firmo, Vitor Celestel. Visual, TAM 4777. Gente, TAM 4777, complete a aproximação, chame torre, 1-8, decimal 95. 2-9-5, boa. Para 500 pés, a gente 1-0 no meio, reposta através do parque do Pituaçu, Oscar Mike Yankee. Reposta através do Pituaçu, Oscar Mike Yankee. 98, sala 55, libera direito no 21, decimal 9. 219, da 3198, boa. Salvador, bom dia, voo 9128, cruza 230. Voo 9128, este é o controle de Salvador, aciona identificação. Desça, faro nível 050, ajuste 1017, chegada a Bomed 1. 050 na 097, Bomed 1. Bomed 1, ó. A cidade de Waitar, está presente, ó. O Bomed. Vai de Bomed, obrigado. Salvador, azul 2770, solicitando nível 180. Boa de coordenação, azul 2770. Aguardando, 2770. Afastada 42 milhas noroeste do VOR Salvador. Caso esteja na escuta do controle Salvador, acione identificação. A aeronave acionada 01146, afastada 43 milhas do VOR Salvador, caso esteja na escuta do controle, acione identificação. TAM 4777, sala 59, zero à direita, norozinho decimal 9. Direita, chama 2770. Está agora sobre a posição coral, serviço ainda terminado. Mantenha o nível 160, coordene com o Ilhéus, nível 180, sem contato com o Ilhéus. Chame Ilhéus em 120, decimal 1, bom voo. Ilhéus 120, 1270, obrigado, bom dia. Para o curso localizador, curva à esquerda na proa 060, nesta proa intercepto. Autorizado 060, para o curso nesta proa intercepto, 9128. Matando Índia, Golf Vitor, controle, prossiga. Patrão Índia Golf Vita, show controle de Salvador, sob condições visuais, 1.500 pés, via corredores de Salvador. O ajuste para referência em Salvador no 0.16, quando possível estimado para ele. Salvador, Oscar Mike Yankee, através do Quito Sul. Oscar Mike Yankee, torre 1.895. 1.895, obrigado. Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, autorizado a cruzar a final Dona Zero, reporte para... Reporte na final Dona 7, pela direita, três checados. Reportará na final o Oscar Mike Yankee. Muito obrigado. Oi, Salvador, gol 962, muito bom dia, cruzando 250, informação aqui. Gol 962, deixa o controle de Salvador, deixa a identificação. Deixa eu manter nível 060, ajuste 1016. Via chegada Boa Média. 060 via Boa Média. Pode pôr, tá? O 62 para o curso localizador, curva à direita na proa 060, nesta proa 17. E aí, direto proa 060, intercepto o localizador, igual no 62. Acho que a Mike Yankee é avistado, pois autorizado, pista na 7, 120 graus, 089. Autorizado para 17, eu acho que a Mike Yankee. Torre Salvador, bom dia, é o Azul 2710, ponte pega pronto. Azul 2710, linha decola, vento 90 graus, 089. Linha decola, 2710. O avião 28 pode descer até 2.000, senhor? O avião 28 desce para 2.000 pés, livre ELS, reporte estabilizado, ajuste 1.0 no meio. 1.0 no meio, 2.000, reportado estabilizado, ELS X-Ray, gol no avião 28. Amigo, bom dia, hotel 31 no avião, autorização. A 06, frequência livre estacional, acho que mais tempo. É. 2710, decolada 06, chame controle 120, décima 8. 208, bom dia, Sabrina. Bom dia, Azul 2790, decolou na Conde. Azul 2790, contato radar na decolagem. Suba via saída Conde para nível de voo 170. Sobe via Conde 170. Azul 2710, tráfego posição 10 horas, 23 milhas, rumo sudoeste, mantendo no 1500 pés, Bravo Eco 35 Lima. Paciente, 2710. Precisa voar Conde, 2710? Do 2710, via saída Conde. Quente. Patango Índia, Golf Vitor, na escuta do controle? Patango Índia, Golf Vitor, tráfego 12 horas, 17 milhas, rumo Nordeste, passando 3 mil pés para o nível de voo 170, Alfa Tango 72. Ok, era dentro do... O nono 62 pode prosseguir na descida? O nono 62... Desça para 4 mil pés, o ajuste do altímetro no 096. 096, 4 mil pés. Patango Índia, Golf Vitor, mantenha sob condições visuais, via corredor, reporte portão Ceasa, na altitude de tráfego. 094. Patango Índia, Golf Vitor, na escuta do controle. Estabilizado, voa 9128. 19028, chame torre 118, decimal 95. 295, Gol 9128, obrigado. Gol 0094, decola sem parada. A gente mantém a posição, Gol 0094. Dois Salvador, bom dia, Gol 9128, passando Índia Serra, Baixo Trabalho. Gol 9128, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 30 graus, 079. Livre pouso na 09128. Reporte Ceasa, altitude de tráfego, visão com campo. Confirmo, o que eu tenho que reportar? Mantenha sob regra de voo visual, via corredor, forte após Interlagos, reporte Ceasa. Em altitude de tráfego. Ok, forte Interlagos, Ceasa. A gente estava pretendendo a réia Axé, seria possível? Negativo, Papa Tango Índia Golf Victor, mantenha corredor forte após Interlagos, reporte no Ceasa, 1000 pés. Ceasa, 1000 pés. Papa Tango Índia Golf Victor via corredores. Via corredores. Chegou aqui. Papa Tango Índia Golf Victor, cheque modo Charlie. Modo Charlie, checado. Patango Índia Golf Victor, confirme a altitude. 1500 pés. Gente, Patango Índia Golf Victor. Deve altitude do Índia Golf Victor. Agora sim, Índia Golf Victor. Luna 094, ele mantém, cabeceira na zero. O 1-1-1-62 pode continuar descendo? Confirmo, número 2 para decolagem. É, 1-1-1-2. Chegou o Vitor, descendo para 1000 pés. Frente Índia Golf Vitor, reporte Ceasa visual com campo. Azul 2790, autorizado Alfa Romeo 363. Livre Alfa Romeo 363, 2790. Azul 094, autorizado decolagem, pista na 0, vento no 30 graus, 08 nós. Acho que o Golf Serra pode rolagem do Boeing autorizada na área manter, cabeceira na zero. Pode rolagem do Boeing, está autorizada na área manter, cabeceira na zero. Acho que é Golf Serra. Patango Índia Golf Victor, 1 no meu pé, chame torre, 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado. 2 Salvador, bom dia, Patango Índia Golf Victor. 1096, reporte estabilizado no curso localizador. Será estabilizado 2016, gol no 62. Salvador, bom dia. Papa Tango Índia Golf Victor. Prossiga. De Golf Victor, Interlagos. É, Interlagos tá, já passou a vertical do Ceasa, prosseguindo rotatória até o través do Paripa. Goma 094, decolada, 1-5, mantenha a reta até 3 mil pés devido à solicitação do controle, chame o mesmo, 120, décima 8. Patango Índia Golf Victor, reporta vertical do Ceasa. Já passou a vertical do Ceasa, ok. Goma 094, copiou a torre. Para o nosso quadro, na escuta. 094, na escuta. Controle. Prossiga. Cheque rádio. Entendente Vitor, realize 1360 da presente posição, ok, na vertical do SEASA, pela direita e aguarde instruções. Cheque 360 pela direita, aguardando instruções, índia Golf Vitor. Anel e pronto, cabeceiro 90, rocha Golf Vitor. Atenda. Falar de 0, rocha, golfear. Índia golfeita, mantenha no meu pé, ok? Na vertical do César. Eu caio na vertical do César, índia golfeita. Gente, mantenha a posição. Interceptando o gol Nuno 62. Gol Nuno 62, chame Torre, 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95. Torre Salvador, o gol 1-1-62. Gol Nuno 62, aguarde autorização de pouso. Guarda para o pouso, gol 1-1-62. Já estabilizou? Havia estabilizado, gol 1-1-62. Registrado, pouso autorizado, 130 graus, 089. Livre pouso, gol 1162, só confirmando a pista está operando com toda a extensão. Afirmativo. Acho que o Golf Sierra, decoladas 19, chama o controle 120, decima 8. 120, decima 8, acho que o Golf Sierra. Controle Salvador, Papa Tango, acho que o Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, contato na radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 100. Salve via saída Momo para o nível de voo 100, Oscar Golf Sierra. Feito recente. Controle Salvador, Sanerra 6200, informação quilômetro. Gente, espera em condições usual, aguardando instruções, India Golf Sierra. Chegada Comédia 1. Ficou 060 Comédia 1, 6200. Libararia, eu acho que o oficial da restrição na carta? Sim. Liberaria, o Oscar Golf Sierra da restrição na saída? Negativo, Oscar Golf Sierra, suba via, tráfego sobre a rotatória, mantendo no meu pés, Bravo Eco 35 Lima. Mantenha 3 mil pés, confirmando autorizado, subida até uma centena. Autorizado, subida até uma centena, Oscar Golf Sierra. Só o cruzamento da final da 1-0, ok? Da pista principal. Pra conseguir vir ali no litoral. Ok. Cruzamento na vertical da cabeceira 1-0, via litoral. Obrigado. Parte para o cruzamento, ok? India Golf Vita. Parte para o cruzamento, India Golf Vita. Alfa Golf Vita, ali mantém. Solos 2-2, Ribeirão 2-1-9. India Golf Vitor, autorizado o cruzamento da na vertical da cabeceira 1-0 e reporta na vertical do farol de Itapuã, via linha do litoral sul. Squawk ident, descent flight level 070 via Bomed 1 arrival. Controle Maceió, desculpa, controle Salvador, Alfa Golf Vito, na sua escuta. Papa Romeu, Alfa Golf Vito, contato radar na decolagem, suba via. Daí da PUCA, transição ao formão em uniforme para nível de voo 210. A PUCA para o 210. Desça via para 2 mil pés, o ajuste 1-0 na meia. 3 atos final do procedimento LSX-ray, reporte estabilizado. Garcia, 2016, vai reportar estabilizado 962. Golf Vita efetuou o cruzamento, mantenha a linha do litoral sul e chame o controle Salvador 120.8. Litoral sul 208. Obrigado, bom trabalho. Chinane a 200, confirme velocidade indicada. Reduzindo agora, mantendo 2, Chinane a 200, reduza para 250 mais. 250.